diretamente das ruas de Minas Gerais, Mano Igor, Junior Lin. Esse bang tá formado a conexão Guaxupé Monte Santo de Minas. Chega mais, hip hop consciente. Se liga na ideia que agora eu vou falar. Hip hop na cabeça, minha maneira de expressar. Mensagens conscientes, sai de dentro da minha mente, para entrar diretamente no seu subconsciente. Norte, sul, leste, oeste, cada um faz a sua, transmitindo a paz. Nas escolas e nas ruas, aperte o play, aumente o PA, o nosso som é hip hop, chega aí pra escutar. Não canto rap por dinheiro nem por diversão, mas sim pelos guerreiros que eu mando a minha rima, ladrão. O sistema só quer ver a gente se destruir, mofando na cadeia sem motivos pra sorrir. Chega aí, sangue bom, para ouvir a verdade. Hip hop consciente, a verdadeira realidade que o povo vive é uma pura ilusão. Promessa de deputado, iludindo os irmãos. Até quando, maluco, eu vou esperar esse governo cruel vir aqui me ajudar, ter uma vida melhor, emprego bom e alegria? Não é assim que está vivendo o povo da periferia. Eu sou guerreiro e vou seguindo sempre em frente, sem olhar para trás, sem depender do presidente. Hip hop consciente, liberdade de expressão. Mano Igor, Junior Lin, tamo junto na missão. Junior Lin, salve. Chega mais, meu aliado. Solta a voz. E sem sapa chegar, satisfação tu no ar. É o sistema sonoro tio, mas o de Minas. E não importa a opinião dos pico ruim contra mim. Tô suave na nave fazendo meu rapzinho. Sou protesto e não mudo, pois esse é meu estilo. Vou mudar só quando eu ver o Brasil igual e sorrindo. Faço por mim, por você, sou sincero, meu querido. O banqueta formado, Junior Lima no Igor. Vivendo, aprendendo, só questão de tempo, logo mais é nóis. Na pista vai vendo, também quero sim vida boa pra mim. Honestamente, sem sangue, neguinho. Curtindo o mundão, com os parceiros de monte, família e primeiro. Sempre não nos fronte, sem limitação. Tô som aqui, quero conquistar o ouvido que ouvi. Não vim falar merda, então vê se te enxerga. Primeiro o amor, depois a moeda. Sabedoria te tira do breu, mas tem que orar, pedir. Entendeu? Nada é de graça, então corra atrás antes que seja tarde demais. Jesus é o caminho e a salvação, sem ele a música seria em vão. Hip hop no sangue, hip hop na mente, hip hop na alma, hip hop consciente. Revolucionários, objetivo um só. A muralha não se abala, é feita com suor. E pode vir, Zé Povim, pois tenho vários por mim. Se Jesus é quem me guia, nunca tô sozinho. O protesto continua, tô nos falante ou na rua. Vamos contra os sistemas, moleque, que não recua. Tendo a visão, foco na missão. Sem trava na língua, discurso de drone. Sem pagar de patrão, sem ostentação. Tô pelos irmãos e não pela mansão. O caminho aqui é estreito e tem que ser pra seguir. A porta larga, não quero, prefiro ser simplesinho. Tamo nos corre a milhão, sem pausa, sem distração. O bang é por melhoria, na quebra e não por cifrão. Valeu o convite, negou, é só ligar, demorou. É nóis por nós, hoje sempre, a qualquer hora e onde for. Isso mesmo, tudo nosso. Salve Mano Igor, satisfação total guerreiro. Junior Lin, Luciano MC e toda a rapa. É nóis família, real sistema sonoro. Mais um de Minas, tamo junto até o fim. Precisou é só ligar, muito amor pelo som. E fé na caminhada, nós por nós, hoje sempre. Muita paz.